Então, bom dia, cá estamos novamente em mais uma rúbrica Tradição com Nutrição, sempre aos sábados com repetição ao meio da semana, numa alimentação saudável e da responsabilidade da nutricionista Rita Moraes. Rita, obrigado mais uma vez por aqui estarmos. Muitos assuntos já tratados aqui, a última foi as tais sandes, faladas aqui ao pormenor. Hoje vamos falar, enfim, de uma iniciativa que está diretamente ligada e que tem a ver com aquilo que nós temos vindo a dizer nos programas, que é fazer alguma movimentação, alguns movimentos, andarmos, uma alimentação cuidada e não ficarmos num sedentarismo que às vezes acontece e que acontece a muita gente. Obrigado mais uma vez por aqui estar, Rita. Olá a todos, obrigada eu mais uma vez. Bom, a rubrica anterior das Sands acho que veio aqui desmistificar algumas questões que iam surgindo e que até depois foram surgindo, não é? Então, mas afinal, não a é? Sands faz bem ou não? Eu digo, bem, Sands, Sandocha, como eu na altura falei no programa, e às vezes também é o tamanho e aquilo que se lá mete, portanto tem isso a ver. Mas foi engraçado que criou-se depois com alguns ouvintes e com algumas pessoas que atentas a algumas conversas engraçadas, até mesmo aqui connosco, entre alguns colaboradores da rádio, engraçado porque afinal a Sands não tem aquilo que nós às vezes pensamos faz tanto mal. Não, sendo uma Sands equilibrada até nos faz bem e podemos fazê-lo e abusar, como se costuma dizer. Sem dúvida, isso não ouviu, recomendo mesmo a ouvir. Mais para a frente vamos passar, vamos repetir. Dúvida. Então, hoje venho-vos falar de uma iniciativa que a Clínica Médica vai promover no primeiro domingo de julho, durante toda a manhã. Portanto, é um evento um pouco diferente que a Clínica já tem organizado, porque já fizemos outros, desde exercício físico e bem-estar, relaxamento, autorrelaxamento, terapia e yoga do riso. E agora nós não podíamos mesmo deixar de assinalar o verão com este evento, que é o quê? Trata-se de uma caminhada, mas não só. Portanto, vai ser uma caminhada com um professor de educação física, vai ser totalmente acompanhada. Sem dúvida, que é também é fundamental termos um acompanhamento de um técnico realmente especializado. Vamos fazer um percurso aqui pela zona de Oliveira do Hospital, vamos ver paisagens maravilhosas. Entretanto, vamos regressar ali à zona da clínica, que é aquela rua aqui próximo da rádio, da Rua dos Irmãos Gonçalves, e temos um espaço maravilhoso atrás, com um jardim. E então, nós vamos oferecer a merenda da manhã, que é uma merenda saudável, vamos ter um pão de mistura, vamos ter uma peça de fruta e vamos oferecer água. Entretanto, vamos ter um workshop que vai ser dado por mim, onde eu vou falar sobre a alimentação adequada para quem faz exercício, portanto, a alimentação antes e depois. Depois vai haver outro workshop com o professor de Educação Física, que é o professor Ricardo, que ele vai falar sobre a importância das aulas localizadas e vai mostrar, portanto, os workshops são práticos, tanto o meu, eu vou mostrar os alimentos e ele também vai fazer uma aula localizada e vai mostrar como se podem fazer alguns alongamentos e vai mostrar a importância. Entretanto, vamos ter profissionais de saúde a fazer rastreios. Vamos ter rastreios de glicémia, de atenção, vamos ter a psicóloga também a fazer algumas questões, a terapeuta da fala também, a fisioterapeuta, quem sabe, não vai também ali fazer uns rastreios. Depois, é extremamente importante algo que eu quero dizer. Nós lançámos um desafio, que é um almoço partilhado. Mas este almoço partilhado é um género de um piquenique. E a clínica lançou um desafio aos inscritos, que é esta especialidade que cada inscrito deve levar deve ser saudável. Então, vamos fazer um concurso. Temos os júris, todos eles ligados à área da saúde, que vão eleger as especialidades mais saudáveis. Vamos atribuir os prémios aos três primeiros lugares. Depois, com aquele espaço maravilhoso verde, vamos aproveitar, vamos fazer o piquenique partilhado, onde cada pessoa leva a sua especialidade e vamos usufruir de uma manhã, que certamente estará um tempo muito agradável. É, sem dúvida, uma manhã saudável. Vamos abordar aqui aspectos muito importantes, a caminhada, os lanches, a alimentação, os rastreios. E é uma forma da clínica mostrar que se preocupa com as pessoas não só dentro da clínica, não só dentro das consultas, mas sim também através destas atividades que são realmente dinâmicas, querem fazer que as pessoas se levantem, se mexam e aprendam connosco, que nos preocupamos com todos. Falamos da clínica porque naturalmente a Rita Moraes é aí que tem o seu consultório, é aí que dá as habituais consultas e naturalmente já tem um grupo de pessoas que também participam nestas iniciativas. Iniciativas que não é a primeira, já em outros anos também se realizaram e que têm tido sempre muita gente, por aquilo que eu sei. Sim, sim. Temos feito estes workshops todos eles ligados à saúde, e as expectativas são superadas, sempre. Tentamos primar por fazer workshops dinâmicos, sempre áreas que vão ali, eu diria, ao coração das pessoas, porque relaxamento é algo que toda a gente procura. A terapia yoga do riso, que até é feito no pediátrico, com crianças com doença oncológica e as suas famílias. Exercício físico e bem-estar, algo que não é para desportistas, algo para pessoas comuns, com os seus trabalhos comuns, e agora este faz todo o sentido, porque é uma manhã inteira onde vamos partilhar experiências, vamos conversar, conviver e é totalmente diferente. Isto é uma preocupação que vocês também na clínica têm, é toda esta atividade, a preocupação é sempre feita por técnicos e de facto profissionais que estão dentro dessas áreas e conhecem muito bem todo o tipo que poderá aparecer de participantes. Exatamente, a equipa de saúde é constituída pelo médico, é constituída por mim, a nutricionista, um professor de educação física, temos a enfermeira, temos uma terapeuta da fala, a psicóloga e a fisioterapeuta, depois vamos ter uma pessoa ligada aos bombeiros e ao INEM, que não vai estar a representar esses elementos, mas tem a sua formação de base para, se houver alguma eventualidade, algum azar que espero que não aconteça, mas temos a garantia que, além do médico, também temos aquele técnico e temos uma equipa realmente variada, com profissionais de saúde, para o receber, para lhe usufruir uma manhã que eu acredito que vai ser, sem dúvida, dinâmica, muito interativa e com muitas experiências positivas. Esta é a prova que se pode a pessoa divertir e aprender mais alguma coisa, ou pelo menos saber mais alguma coisa sobre uma alimentação e sobre a alimentação saudável nas suas diversas vertentes. Eu acho que esta vai ser mesmo a prova que nós vamos tentar trazer cá para fora e depois até partilhar e dar feedback, mas vamos estar por Oliveira, vamos mostrar, vamos estar identificados com uma t-shirt que a clínica vai oferecer, portanto eu tenho a certeza que depois nós também vamos receber feedbacks de fora. Isto vai acontecer no dia, se não me falha a memória, dia 7, não é? Dia 7 de julho. E podem-se inscrever ainda as pessoas? Podem inscrever-se durante esta semana, durante a próxima semana, na clínica. Tem um valor de inscrição simbólico que inclui tanto a oferta da t-shirt como aquela merenda da manhã. E é necessário mesmo efetuar a inscrição com assinatura. Precisamente, que era para saber até com quantas pessoas também contam e para ter mais ou menos toda... Exatamente, precisamos mesmo de saber. No entanto, não há limite de vagas, portanto, a clínica quer receber-vos. E fica assim, então, esta iniciativa das muitas que a clínica já tem, a clínica médica tem realizado, do qual a Rita faz parte e que espera ter muita gente, exemplo que tem acontecido em anos anteriores. É uma maneira de passar neste período quente e neste verão que parece que agora chegou, a passar uma manhã diferente, com convívio, sempre acompanhado com técnicos de saúde, saber um pouco mais de algumas dúvidas que até possa ter na alimentação e naquilo que deve fazer numa altura em que nos exigem mais movimento, mais líquidos, menos sedentarismo e, portanto, também aqui poderá saber um pouco mais. É mesmo assim, Erika? É mesmo isso. Sentado só mesmo no piquenique. Senhor Albino, parece-me isto que é um convite. Eu conheço o sítio e sei que é fantástico. É uma fontezinha com água muito, muito boa, do qual eu bebo e de quase meia grande parte da Oliveira vai buscar água. Portanto, tem uma fonte onde pode beber a sua águazinha sem problemas e depois é um espaço verde maravilhoso no meio daqueles prédios que muita gente desconhece. É verdade, está ali escondido com os prédios e não se apercebe, mas com banquinhos onde se pode estar e com a tal manta de piquenique na relva que sabe mesmo bem. Vamos marcar encontro para esse dia. Rita, vamos falar de sobras? É isso. Na próxima vamos falar de frutas e legumes da época. Frutas e legumes da época agora, naqueles docinhos e naqueles refrescos muito bons, mas cuidado com o açúcar, iremos falar disso. Sim. Obrigado, Rita, até uma próxima. Hoje falámos então desta iniciativa da Clínica Médica, já sabe, dia 7, se quiser inscrever, poder-lo lá fazer ainda, no final desta semana e para a semana, certamente vai-se juntar com muita gente que quer andar e quer saber um pouco mais para uma alimentação saudável. Rita, obrigado. Então, até 2 a 8. Obrigada, até à próxima. Até à próxima, 2 a 8, Nutrição Tradição com Nutrição na Boa Nova, sempre aos sábados, depois do meio-dia, e naturalmente a meio da semana faz-lhe companhia uma rúbrica da responsabilidade de Rita Moraes. Fique bem, boa tarde.